Delta Fox, direto ali, para lá, para o Joco, Capa. Tatango, Eco Delta Fox, a minha torre, 11895. 1895, Delta Fox, grato. Obrigado. Fox, tá, do Joco, Capa. Eco Delta Fox, ingresso na final do 17, partindo em 3 milhas. Final da 17, 3 milhas, camarada, Delta Fox. Aí 7073, a linha mantém no zero. Gente, Marinha 7073, vento 110 graus com no 0 nós, altímetro no 020, a parte fora do solo. Oi, Gol 621, bom dia, ponto espera pronto. Gol 621, mantém o ponto espera. Ponto espera. 9406, solo aos 36, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1209, outra 9406. Quero ouvir, chegada bom. Salvador, Marinha 773, fora do sol. Marinha 7073, decolado aos 37, no través da. Reporte no través do 35. Solo, Elta 9406, livre a pista, bom dia. 9406, bom dia, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 08, na parte principal. Alfa Juliette 08, então 9406. 6140, livre push, chame táxi. Livre push, chamada para o táxi, 6140. Marinha 7073, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Marinha 7073, chamada ao controle 120, decimal 8, grato. 1094, frequência livre. Guarda, por gentileza. Quando possível, também é foto, né? Eu quero para... Qual foi o seu estimado para decolagem? Do horário que eu vou, tá bom? É os 1 ou 2, da próxima. Gente, assim que eu receber, eu pago as coisas. É, muito obrigado. Vou na 0 na 4. Salvador, vou no 648, se tiver aqui acionamento, só 01. No 648? É o número 2, eu estou montando o seu trabalho. Aguarda, número 2, 642. 7073, baixo na vertical de... Vou falar de Tapuã, está prosseguindo um voo visual, passando pelo... Ponte Nova e pelo segundo cliente. Mantenha-se em regras de ouvidor a 500 pés na escuta do controle. Para o 8, chame nos canais previstos, tango 1 no 8, tango 04. 2, 0 para 2, tango no 8, tango 04, obrigado. Pois 1 no decolado, aos 39, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Para o 200. Papá Romeu, Serra Uniforme November, acione identificação, desça para nível de voo 060, via chegada Bonfim. Desce via Bonfim para o 660, Serra Uniforme November. Controle, bom dia, Gol 621, passando 1600 metros da EL Vida. Contato radar, suba para nível de voo 360, via saída da EL. Via da EL, Gol 621, subindo via. Possibilidade de voar Alameda direto pro Gol 621 ou Mátima? O 1621 autoriza o direto Leda. Leda, Gol. 2 horas de autonomia, Zena Recife, seu próximo táxi. Rota Fox, Solos 41, informa o Pátio. Sente livre táxi, Pátio 5. Rota Fox. 95, altímetro 1020, tem um Gol. 2295 no Ponte Ferner, linha Índia Alfa, minha empresa no Pátio. Linha 1 ou 4 Ferner? Papa Tango, Julieta Tango, sente, descida a critério, ajuste em Salvador no 020, confirme sua estimada de pouso. Sala 3896, complete final LS, chame a torre 11895. Sala 3896, 2295. 2719, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizado, a final LS é sua e reportabilizado. Tô com a Tan 3296, baixar travado só. 2719, controle. 2719. Desça para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizado, assinou LS é sua e responsabilizado. 2000, autorizado, extinção, responsabilizado, azul 2719. Papatango, Juliette Serratango, controle. Tango, Juliette, Sierra Tango, controle. Salvador, Janeiro 61, 40, Ponte Ferro, Tano 0, retorno. Bravo, Sierra, Sierra, prossiga. Entre frequência livre, chame no retorno. Bravo, Sierra, Sierra. Arrumei o Lima Alfa Tango, reduza para 2009. Redução 2009 para Seabra Lima Alfa Tango. Doro, Gol 1648. Diga. Ah, senhorita, teria um estimado para a movimentação da nossa aeronave para a autorização? Já está livre, chama o táxi. Ok, livre, vai chamar táxi. No 40, linha antena 0. Eu acho que é 61 no 40, a gente mantém pista no 0. Nave 6, solo 44, livra direita, solo 121, decimal 9. Livra direita, decimal 9, boa, até 329. Boa, 3896, boa, prossegue Alfa Kilo, perdão, prossegue via Alfa Juliette 05. Alfa Juliette 05. Milhas à sua frente, sim, com 2,07 graus de speed em redução. Mas tem no que é, Gol 621, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. Certo, obrigado. Estabilizado, azul 2719. Azul 2719, complete final LS, chame a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Alfa Tango autorizada, final LS, que foi responsabilizado. Sim, Alfa Tango responsabilizado. Papa Romeu, Sierra, uniforme November, desça para 3.000 pés, o ajuste no 020. Para 3.000 pés, 1020, Sierra Romeu November. Só ajuda a Calé Salvador? Gente, vou entrar em contato com ele, só um minuto. Som gol? 08-9-4-0, obrigado. Polícia Salvador, Xenia 6140, perfeito. Oceano 6140, contato radar, suba para nível de voo 350 via saída PUCA. 350 na saída PUCA, 6140. Vento 080 graus com 11 na altimetro 1020. Vive pouso 10 azul, 2799. Salve Salvador, aqui é o Gol de Oscar Romeu. Oscar Romeu, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3, posição 1, right, para o pátio principal, na posição 3. Autorizou até a saída do pátio 3, do Oscar Romeu. Oscar Romeu, Solo Gol 1648 para DAC com 90 a bordo, alternando. Está alternando Salvador com 90 a bordo, autonomia 2 horas e 15 minutos. Gol 1648. 1648 em Jael, com a ponta de espera 118.95, altimetro 1020. Gol Gol. Índia Alfa com 1-1-8-9-5-1-1-5, gol na mesma outra vez, obrigado. Fox para Morro, mil pés, confere. Fox é um web da Fox. A solicitação é para Morro, mil pés, confere. Gente, o aeródromo para instrumentos, eu vou entrar em contato com o APP para ver se autoriza o visual especial. Aeronave utilizada e operador homologado, ok? Do I nothing, wait for 1648. Papa Romeu Lima Alfa Tango, complete final LS, chame a torre 118, decimal 95. LS, torre 118, 95, Lima Papa Romeu, Sierra uniforme November, desça para 2.000 pés, o ajuste no 020, autorizada, final LS, foi responsabilizado. Desce para 2.000, autorizado ILS X-Ray, reportar estabilizado o fator de dano. Start over off of gate 10, information, Mike. 667, escrito para o Schmacken, start up, come for a taxi. Okay, push and start, apply for taxi, 667. Salvador Gol Bom dia, 2719. Prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Via Alfa, chamando da Juliette, 2719. Canaé 6140, voa direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 6140. Alfa Tango, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 020, livre pouso na 10, pista molhada. Lima Alfa Tango, ciência, livre pouso. Bolo 648, decolado ao 51, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador de Panther, good morning, go 1648, leave in 1500 feet. Papa Romeo, Sierra Uniforme, November, chame a torre 118, decimal 95. Torre 1895, Sierra Uniforme, November, uma boa. Go 1648, radio contact, altitude level 350, Burka de Panther. Go 1648, radio contact on takeoff, altitude level 350. Buka Aracaju Departa. Any chance climb flight level 390 is final. Go 1648, standby. Chané 6140, chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 12685, alterne 12545, 6140, obrigado. Bom dia, boa. Então, 9880, acione identificação, desça para nível de voo 050, via chega da malha. Thank you. Go 1648, fly direct to Aracaju. From position Aracaju, you are heading go 1648. 03, o gate 03, no pátio principal. Gente, 2709, 03, via Juliette. 880, livre das restrições. Controle Salvador, acione identificação, desça para nível de voo 060, via chega da Mare. Indian Alpha, hold point call tower, 118.95, Canadian 020. 1020, clear taxi, India Alpha to 10667. Alfa Tango vai manter a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette. Romeu, Oscar Romeu mantém a posição na série do pátio 3. Oscar Romeu, mantendo posição, senhor. Salvador, por gentileza, já pedi a autorização do Boa 90, A informação agora é a November 1094, só uma outra cópia. Gente, já copiou a November, guardando uma autorização, recebida, por favor. Só um minuto, é com o Delta Fox, pronto, cópia. Você me só o pátio, que eu já esqueci? Desculpa, está autorizado Serra Nova do Papapá e o PES na cola da 17 no Axé. Após decolagem, curva direita, cena 0167, controle no 208, aeródromo já opera, visual nos mínimos. November, solo 56, livre à direita, solo 121, decimal 9. Fica à direita, 21, decimal 9, Serra de Papapá. A 9880 autorizada. Posso estabilizar nessa proa da 9880? Desça para 2000 pés, o ajuste 9020 autorizado. A sinalia que foi responsabilizada. 2 a bordo, confirme. 1020, livre taxi, chama para ingresso. Descenda, 12685, isso enable 12545. Upside level 390, receive now 12685, secondary 12545, bom dia, obrigado. Ed contorna o pátio, prossegue via Lima, Mike Quebec, e na Quebec chama a torre, 118.95, prossegue para Arujá. Lima, Mike. Ingresso apatinhado e pronto. Ground, Ruby 667. O'Connor, 118, decimal 95, Ruby. 1895. Oh, Sierra Uniforme November, ingressa via Juliette, contorno pátio, Índia e Alfa. Cortão, desculpa. Ingressa via Juliette, contorno pátio, para sair Quebec, Mike Lima. Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama a torre 118.95 para prosseguir no cruzamento. Lima, na Juliette, contorna o pátio, após Lima, Quebec, chama a torre na Quebec, passar para mais, então, na Juliette. Governança Romeu, ceda passagem, aeronave vai passar à sua frente, um Charlie 680, após ingressa para 612. Oscar Romeu, ciente, após a passagem, pelo lado da frente, ingressar para a posição da linha. Solo voo 1094, estado 204, volta para posicionamento, aguardando o passo. 1094 para Fortaleza, autorizado nível 370. Decola da 1-0. Como se decida sair da mão no próximo. Após decolagem, curva esquerda. Prossegue a pêndulo 1-9. Conforme. Aciona 5535, controle 120, decimal 8. Livre por Salvador, bom dia. O Alfa Delta Fox, decolando uma lenta, 01-67, que vai ser. Delta Fox, controle 1208. Dado cruzamento, após livre táxi, pátio 5. Six seven airborne at 01, call departure 10.8, have a good flight. Sim, fica atento a uma aeronave, um Papa Alfa 3-1, que decola da pista 1-7, está mantendo 1 mil pés agora no corredor Axé. Departure Ruby 667 with you out of 3200 for 330. Controle o Eco Delta Fox decolou mil pés. Romeo Bravo Yankee 667, Skok 5425. 5425, Roger. Papatango, Eco Delta, Foxtrot, mantenha-se em condições visuais. 1 mil pés, corredor Axé, fique atento ao helicóptero no farol da barra, a 510. Delta Fox, mantendo meu pés até o farol da barra, vai ficar atento ao trânsito. Bom dia, Papa Romeo Serra de Quatro Novembro, está se aproximando da QPEC para o cruzamento. Tem uniforme Novembro, autorizado o cruzamento, após livre táxi até o Pátio 5. Autorizado o cruzamento, após livre táxi até o Pátio 5, Quatro Novembro. Pátio 5. Boa. Gol 1561, desça para 2 mil pés, o ajuste no 020, autorizado a sinalização sua e responsabilizado. Eu vou estar bem estabilizado, vou no 5.8, 2 mil pés. Dá um pistão no zero. Gente, uma linha 7073, mantenha o vetor, aguarde para seguir, parou no zero. Mantenha a proa, cura aproximadamente 5.5. Vou no 5.61, autorizado, reposto estabilidade. Poderia estabilizar. Bono 864, autorizado ITAP. Autorizado ITAP, Bono 864. Romeo Bravian, que 667, Ray the Contact, Clave de Patevo, 330, Puka de Pato. For Ruby 667, say again. Romeo Bravian, que 667, Ray the Contact, Clave de Patevo, 330. 330, Ruby. 667, Roger. Controle o Eco Delta Fox, autorizado a presença direto morro. Autorizado, direto morro, porém mantenha 1 no 1010. Delta Fox, mantenha 1 no 1010, direto morro da presença, Delta Fox. Agora, 18 minutos, eu volto no 1010, morro 1090 na cidade. Muito obrigado, ingresso em Jay Alpha, ponto de espera 10295. Altimetro 1020. E20, ingresso em Alfa, no ponto 0, torre 295, voo 1094, bom dia. Paulo Salvador, 09407, bom dia, autorização Congonha. 9407 para Congonha, está autorizado nível 340. Decola da 1-0, compra o perfil da saída da Eulê da Motiva. Intercepta Pêndulo 1-0, Pumada, Pêndulo 1-6, Brava Tazulu. Após decolagem, curva direita, cena 5540, controle 120, decimal 8. Ai. Cesar Congonha, 340, saída da El Leda. Curva direita após decolagem, 5540, transforma 208 ao controle. A rota é para Zulu 10, Pubávia, para Zulu 1-6, Brava até o Zulu. 540 no transporte, me chama quando o próximo para o 0 Sport Latinal. Abre para o Pátio 3, posição 3 Lima. Livre, livre, ok. Salvador, bom dia, voo 1094, no ponto de espera da 10, pronto. Voo 094, mantenha o ponto de espera. Ponto de espera, 94. Oito oito zero, solo 06, livra à direita, solo 121 decimal 9. Direito 219, 0 90. Jana 2820, mas bom dia, você seguir via Alfa, mas eu posicionante 2 de LED, seu teu táxi mesmo. Sim, Alfa 2820, mesmo assim, Jana 2820. 2-0. 2-1-0-2-0, voo 1-1-6-4. Voo 1-1-1-6-2, desça para 4 mil pés. 561, no complete final LS, chame a torre 118-95. 1-864, autorizado, final LS, foi responsabilizado. LS, estabilizado, 864. Zero 94, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, vamos zero 94. Papatango, Eco Delta, Fox Trot, controle. Papatango, Eco Delta, Fox Trot, serviço radar encerrado, 2, 3 milhas, sudoeste, Salvador. Mantenha as condições visuais, 1 mil pés, frequência livre. Tango de Alfa, já iniciou o deslocamento? Positivo. Gente, o 9880 vai aguardar a aeronave da companhia da parte da... efetuando um reboque, prosseguindo para o pátio 3. Assim que a mesma liberar a entrada, o senhor está autorizado a ingressar via Juliette para o 09. Após o reboque da aeronave, o pátio 3, ingressa Juliette para o 09. Então, a vez está de 94, a linha da cola da 10, vento 160 graus, fono 09. Boa noite, 864, inicie redução para 1909. Sim, 1962, prossiga na descida para 2 mil pés, aguarde autorização para o ILS. 2 mil, guarda. Bono 561, reporte campo à vista. Você, tratado de volta. Sítio, bono 561, vento 160 graus com 9 nós, altímetro 1020, pista molhada, livre pouso na 10. Pista 020, sítio, pista molhada. 1-0-9-4, decolado 1-0, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, bom dia. Papá Romeu, Bravo Vitor Tango, aciona identificação, vai na Prodi Golf, para interceptar a chegada da Golf e reporte para a descida. Por Controle Salvador, bom dia, o voo 1094, passando 1500 metros na saída Momo. Voo 094, acione correção, contato radar, suba para nível de voo 370 via saída Momo. Sobe via para 370, voo 1094. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Mike Juliette, Mike, informação, Novembro. Papa Romeo, Mike Juliette, Mike, acione identificação, desça para nível de voo 060 via chegada Mari. Identificou, descendo 060 via Mari, Mike Juliette, Mike. Estabilização, Mike Juliette, boa noite, 64. Boa noite, 64, complete final LS, chame a torre 1895. 118, 95, 864, comprovado. O 1162, chame final Salvador, 119, decimal 8. 19, 8. Mike Juliette, Mike, ciente, desça até o 060 via chegada Mária. Ciente, Juliette, Mike. Pro campo à vista? Ainda negativo, tá? Pode ir avistando. Passaremos. Autorizado, ITAP. Mike Juliette, Mike, autorizado, ITAP. ITAP, Mike Juliette, Mike. 1864 agora está avistando, passando, eu espero, é que tem uma cortina d'água aqui bem entre a nossa aeronave e o aeroporto. É, a questão é visibilidade, não é teto, teto tá bom. É isso aí. O 1894 aguarde pista livre. É isso aí. Polo 561, solo 113, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, 151. Salvador, o azul 4082, muito bom dia. Passando agora 225 para 190, com informação ótima. Azul 4082, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível de voo 070. Chegada Mari, identificou, desce para o 70, azul 4082. Oceané 6200, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. Oceané 6200. Para a vista Tango, desça para 4000 pés, o ajuste 1020. 4000 pés, grato do Tango, desce já. O azul 4082, inicia redução para 2509. Reduzindo 2509, por 402. Para a vista Tango, confirma a intenção de pouso 10 na 17. Para a vista Tango, intenção de pouso 17. Alô, 1561? Bom dia, 1561, prossegue Alfa, uma devolução em Juliette. Alfa, Juliette, 1561. Qual é a chance da Juliette, 1561? Confira? Reportar antes da Juliette. Autorizado, o azul 4082. Liberando o número de 402. Mike, Juliette, Mike, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. 4000, ajustado no 020, Mike, Juliette, Mike. portão 9407 para o pushback portão 8. Gente, aguardo para início do push, assim que a aeronave da Gol parquear no 07, coordenando com a equipe de solo, tem livre push no táxi. E após a aeronave da Gol 07, autorizado 9407, perdão. Gol no 561, ingresso via Juliette para o 07, combate principal. Juliette 07, gol no 561. Paulo Salvador, bom dia, boa noite 64, ele vou na próxima, pode entrar na alfa, na sua escuta. Gol 864, bom dia, prossegue alfa, chamando da Juliette. Alfa, antes da Juliette, boa tarde, 864. Salve, Salvador, bom dia, 27 no 9, Guarulhos, 2360, com a Rafa. Azul 2709 para Guarulhos, nível 360, está autorizado. Decola da Luna 0, cumprimento da saída da Euleda Motiva, intercepta do Luna 0 para Baté. Após decolagem, curva direita. 5544 é o transponder, o controle no 208. Alfa do Mano Guarulhos 360, pista 10, da Euleda Motiva. Bom, 62, livre pouso na 10, pista molhada do terço médio em diante. Vento no 50 graus com 7 nós, altímetro no 020. Gol 1094, chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 12685, 2545, obrigado, bom dia. Controle Mike Juliette Mike, poderia informar se está pista molhada? Aguarde informação, Mike Juliette Mike. Afirmativo, somente para acertar a informação. 1864, ingresso Juliette para 04. Essa é Juliette para 04, 1864. Mike Juliette Mike, eu informa que a pista não está molhada. Graças, Juliette Mike. Salvador, bom dia, aqui é o American 229. American 229, muito bom dia, no que eu posso ajudar? Senhora, solicitando autorização de reboque da posição 11, parte 1, até a posição 02, parte 3. Está autorizado o início. Escuta zero, mantendo escuta e aguarda, por gentileza. Ok, mantendo escuta. Bravo, que essa é a prossiga. Eu estou sobre o contato da Rita, nós temos o contato de Rita, e agora dentro do coral, fora, 500 pés. Azul 4982, inicie redução para 2209, desça para nível de voo. Azul 4082, reduza para 2209 e desça para 050. 050 com 2209, Azul 4082. Juliette. Alfa, cruzante da Juliette. Azul 4082, chame final Salvador 119, decimal 8. 098402. Aérea 5958, contato radar 67 milhas nordeste Salvador, vou na proa de Bonfe para interceptar a chegada a Bonfe e reporte para a descida. Aérea 5958, vou na proa de Bonfe, para limitar a descida de descida. Torno Pátio Índio e Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1020, tenha bom voo, 9407. Gente, autorizado Pátio, Índia e Alfa, tá 9407. Salvador, para você estar em condições visuais para o cancelamento, pouso 17, se possível. Oi, Salvador, aqui é o Xené 6200. É 6200, Campo Avis? Ah, sim, 6200. Júlio, posição no zero, pista molhada, partir do terço médio, vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 020. Sente das condições da pista, ajustador na 020, atualizado o pouso, pista na zero, baixa travada. Solo Salvador, bom dia, América 229. Bom dia, América 229. Senhora, solicitando a autorização para rebote. Pátio 1 na posição 11 até o pátio 3 posição 02. Nós estamos cientes da sua solicitação de rebote, vou pedir a gentileza que aguarde, tem uma aeronave para ingressar no pátio e uma que está saindo, ok? Ok, senhora. Tá, Romeu, Mike Tango, Quebec, desça para nível de voo 050. Tá, Romeu, Bravo, Vitor Tango, chame sinal Salvador, 119, decimal 8. 198, Bravo, Vitor Tango. Alô, número 2, ingresso de LED para o 1-0. Ingresso de LED para o 1-0. 07, bom dia, ponto de espera da 1-0 pronto. 9407, bom dia, após o Oxené na cortiça final ali, mantenho no 0. Após o Oxené na final ali, mantenho até 9407. O sério é 5958, desça para a nível de voo 060. Eu quero tirar o seu corpo, 2-0-9. Xené 6-2-0-0, solo 2-5, livra direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita, soma 219, Xené 6200. Salvador, Papa Romeo, Mike Juliet, Mike, estabilizado localizador, 1-0. Papa Romeo, Mike Juliet, Mike, é parte externo. Passará externo, poderia confirmar a pista molhada? É negativo, tem um pouquinho de água ali na altura da hotel, mas pista seca. A 1-7 só tem informação, se está seca? 1-7 seca. Afirmativo, então no externo a gente pretende cancelar e prosseguir visual para a 1-7. Ok, ciente. 9407, livre decolar da 1-0, vento 1-2-0 graus, com 8 nós. 9407, autorizado decolagem 1-0. Hotel Rio Mike, Juliette Mike, propõe modificação de regras, prosseguir com base pela direita visual no 7. Tem condições de seguir sem reduzir com base curto para o no 7? Afirmo. Mike tem condições. Tem só um minuto, Mike, Juliette Mike. Controle Salvador, o braço CACR está na vertical de interlagos e a visual com o campo. Braço CACR, assim, se for na perda rotatória, repasse na mesma. Seria possível coordenar com a torre para cruzar pelo litoral, cara? Mike Juliette Mike. Mike Juliette Mike, livre pouso 910, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 019. Ente no 019, Mike Juliette Mike, autorizando. Torre Salvador, bom dia, azul 4082, estabilizar a 3.000 externo. 4082, é a parte externa. 9407, decolada aos 27, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, uma boa, até 9407. É, bom dia. 07, um bom dia. Então, 9407, contato radar, suba para nível de voo 340, via saída da EL. 340 via da EL, centro 9407. Papai Romeu, Bravo, Serra Serra, para o cruzamento do campo, chame a torre 11895. 1895, muito grato, Serra Serra. Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, Bravo, Serra Serra. Bravo, Serra Serra, prossiga. Para a vertical de Jauá, para cruzamento do campo, senhor. Tente, cruza via litoral e segue para o litoral sul. Afirmativo. Gente, mantém um buraquinho, aguarde para prosseguir. Vai manter o setor de buraquinho, o Bravo Serra Serra. Sete, poderia voar, Motiva? Dan 9407, inicialmente voa Leda, agora Motiva. Leda, Dan 9407. Pulo 4082, aguarde, pista livre. Aguarde. Eco Delta Fox, você já? Batendo Eco Delta Fox, gente. Mantenha as condições visuais, 1.500 pés via corredores, reporte no através de Vera Cruz. Força aérea 5958, voo na proa de Pelô. Papá Romeu, Mike Tango, Quebec, desça para 2.000 pés, o ajuste no 020, aguarde autorização para o ILS. 2.000 pés, 1.020, aguardando autorização para o ILS, Papá Romeu, Mike Tango, Quebec. Mudança aqui da Infraed, eles pediram para a gente colocar aqui essa aeronave do 3 Lima para o número 3, para o T3. Você pode autorizar, por favor? Sim, está autorizado. Me chama quando pronto, quando terminar. Tato. Azul 2719 para o táxi da Terra na Ribeirão Preto, 4 horas e 45, 99 agora. Serra Serra, estimado 2 minutos para autorizarmos o cruzamento. Vai manter o setor aguardando, senhor, o Bravo Serra Serra. Oi Salvador, bom dia Papai Romeu, Bravo Vitor Tango, encontrei os visuais, para o cancelamento é presente, pouso 17. Azul 4082, livre pouso 910, vento 090 graus com 99, altímetro no 020. Livre pouso 910 com 1020, azul 4082. Nova estação, cancela da presente. Afirmativo, encontrei os visuais, pouso 17. Gente, regras de voo visuais aos 31, no sector 17 com base pela direita. Reporte base para final. Qual é o portal de base para final para Victor Tango? Mike Quebec, na Quebec, chama a torre 11895 para prosseguir no cruzamento. Gente, vai Juliette, Lima, contorno pátio, Lima, Quebec, na Quebec, vai reporte. Chama a torre 11895 para cruzar o pátio. Juliette. E o ajuste no 020. Obrigado, 279, ali mantendo zero. Ali mantendo zero, 279. Capatã, Waxway, Golf Terra, acione identificação, desça para nível de voo 050, via chegada a mar, e se redução para 2309. Solo, bom dia, 4082, Brunete. 4082, bom dia, prossegue Alfa, Juliette, para o 03, no parte principal. Alfa, Juliette, posição 03, 4082, posição 03. Acesse, siga via litoral, aguardando autorização para cruzamento. Está mantendo litoral, aguardando autorização, senhor. O Bravo Serra Serra. Decolado aos 33, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, 2719, boa. De base para final 97, Bravo Vitor, tá roubado 7 travado. Bravo Vitor, estamos livre pouso na 17, vento 070 graus com 8 nós, altímetro no 019. Sente livre pouso 17, Bravo Vitor, tá roubado. Bravo Serra Serra, achando para o cruzamento. Tá, tá autorizado o cruzamento, senhor? Autorizado o cruzamento, reporte livrando através da 28 para Serra Serra. Tá, reporte livrando Serra Serra. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2719, passa 1500. Azul 2719, contato radar, suba para nível de voo 360, via saída da EL. 360 via saída da EL 2719. Controle Azul 2719, informa que na reta de decolagem, aproximadamente 2 milhas à esquerda, havia um tráfego. É, a gente passou aproximadamente 500 pés acima dele. Afirma, Azul 2719. 2719, após a decolagem, na nossa reta de decolagem havia um tráfego à nossa esquerda, 2 milhas aproximadamente, mantendo 500 pés abaixo. Azul 2719, sente, é um helicóptero a 500 pés fazendo o cruzamento do campo, em contato com a Torre Salvador. Ciente, grato, 279. Papa Romeo, Mike Tango Quebec, estabilizado ILS, vai passar sim, Brasil. Papa Romeo, Mike Tango Quebec, completo final ILS, chame a Torre, 118, decimal 9.